Argentina 1-9-1-1, ready to taxi. Argentina 1-9-1-1, approach the taxi to holding point runway 10 via Manape and taxi India. Report ready for departure on holding point, KNH-1014. Here to hold short of runway 10, apron, via apron, via over 1014 KNH, Argentina 1-9-1-1. Argentina 1-9-1-1, holding short of runway, reaching holding point runway 10. Argentina 1-9-1-1, clear to line up in takeoff runway 10, wind 120 degrees, 05 knots. Line up and takeoff runway 10, Argentina 1-9-1-1. Argentina 19911, airborne at 46, contact Salvador approach 119.8. 119, decimal 8, Argentina 19911, solo, sir. Hello, good morning, Argentina 19911. Crossing 2600 to 380, scope 5446. Argentina 19911, raise contact on departure, club touch level 380 via Sovo on departure. Okay, flying to flight level 380, Argentina 19er, to via Sovo 1 on departure. Argentina 19911, contact HV Center, frequency 128.35. Okay, we 128.35, Argentina 19911, solo. Salvador, Montiota 3171. 31171, bom dia, prossiga. E apenas confirmou a saída prevista para Guarulhos? Saída Sanvo 1, já possui a sua cópia. Está pronto? Afirmativo, está pronto para a cópia. Então 3171, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Motiva, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5460, frequência do controle de Salvador 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, curva à direita, perfil da Sanvo 1, transição Motiva. 5464, transponder 1198, controle TAN 3171. TAN 3171, transponder 5460. Confirmando então, 5460, TAN 3171. Correto, TAN 3171, reporte para o congestionamento, portão 612. 3171. 197786, acione identificação, autorizada a chegada bom, fidança para 4 mil pés, o ajuste no 04. Chegada bom, 4 mil, 04, bom. Salvador, bom dia, Gol Ouro 961, pelo Galeão para Foxtrot. Gol 961, bom dia, Foxtrot, confere, pronto, copy. Pronto, copy. Gol 1961, autorizado Galeão, via Up Zulu 44, seguro, Up November 857 Moço, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, transição Doppler. Da cola da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5461, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado, Galeão, nível 360, apenas do Lupa 4, seguro, para novembro 857, Moço, decola na São Luano, transição Doclo. Da 10, pode decolar de cruz direita, transponder 5461, controle 119.8, voo 1961. Gol 961, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento, portão 4. Chama lá, push acionamento 4, gol 991. 1976. Qual a sua velocidade de cada? 309. 3976, se tiver condições, autorizado manter até mais próximo para o sequenciamento. Obrigado. Vá pelou, voo 97. 7 autorizado, vá pelou. Obrigado, pelou. Rio 5973, bom dia, Sione, identificação, autorizada a chegada ao Bombé de Uno, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Perdeu contato com o centro. Isso aí, Rio 5973. Vocês aguardem, mantém ainda a chegada ao número 2 na aproximação. Luz permanece no 014, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, passo estabilizado. Rio 5973, inicie redução para 2309. 2309, reduzindo o Rio 5973. Salvador, 3171 está na posição meia para puxa e acionamento. Autorizado, TAN 3171, reporte táxi. 3171. Lembra 225, acione identificação, autorizada a chegada a bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 04. 5973, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, autorizado a final do procedimento TLS, X-Ray, repasse estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado a X-Ray, 0, ajustado 1.014, estará estabilizado o 5973. Golo 961, livre táxi direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. QNH 10114, reporte quando pronto para decolagem. Localizador, gol 976. 776, torre 1895. 2995. Vai bater o gol 976, final 16, volta. Gol 976. Ajuste no 04. Continua a aproximação. São reporte 5 milhas fora. Salvador, OTAN 3171, táxi com 220, Saldanha Galeão, 3 horas e 50. OTAN 3171, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, reporte quando pronto, 10 no 4 no ajuste. Pátio Índia no ponto de espera, reporta quando pronto, com 10 no 4, OTAN 3171. Gol 9776, autorizado pouso, pista 10, vento 1.60 graus, 6.29. Tiro pouso. Gente, voo 961, após a passagem do tráfego que pousa, 37 da companhia, autorizado alinhar e manter sino 0. Após a passagem de companhia, alinhar e manter sino 0, avião. Na final da 1-0. Tio 5973, chame a torre em 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, obrigado, boa. 5973. 3 na final da 10. Rio 5973, bom dia, ajuste no 04. Continue a aproximação, aguarde e fica livre. Ajuste no 04, aguardando que está livre, Rio 5973. Salvador, o 3171 no ponto de espera, dando 0, pronto. Então 3171 mantém o ponto de espera, fechando 0. 3171. Voo 9776, solo 20, livre à direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 8. Voo 961. Autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 612 nós. Rio 5973, autorizado pouso, pistão no 0, vento, 150 graus, 07 nós. Livre pouso para o Rio 5973 na pistão no 0. Gol 1961, solo aos 21, chame, quais não, decolado aos 21, chame controle 119.8. Ok, 198 grato. Bom dia, com 91. Controle Salvador, voo 961. Voo 961, contato radar, para o nível de voo 360, via saída São Vuno. São Vuno 360, 961. Fechando a 6225, desce para 2000 pés, autorizado a final do procedimento INS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, a INS X-Ray, reporte estabilizado, 6225. Rio 5973, solo aos 23, livre táxi à direita, segue Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 612 Lima. TAM 3171, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 612 nós. Autorizado decolagem, 10, 3171. Salvador, bom dia, Tana 3171, cruza 1000 pés. 3171, bom dia, contato radar, usa a barra nível de voo 340, via saída São Bruno. 340, São Bruno, o 3171, quando possível, a flor de lenda. 371 após 2000 pés, autorizado, valeta. Após 2000, valeta, 3171. Uno 961, noite Raminho, centro Recife, em 128, decimal 35. 2835, 961. Chame a torre em 1895. 295, 625. Oi, Salvador, bom dia. Chanel 6225, ele é de trem. Chanel 6225, bom dia. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Vento 140 graus, 6219. Esperado pouso na 10, Janeiro É 31971, no chame Recife, em 128, decimal 35. 1235, obrigado, bom dia. Bom dia. Oxalá 6225, solo aos 33, livre táxi à direita, segue Alfa Juliette, portão 612. Direita, Alfa Juliette, 612. Serão 9970, bom dia, senhor, minha identificação, autorizada a chegada por médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Serão 9970, autorizada para o de Bruna. Autorizado, reboque. Reporte ao término, portão 5. Salvador, posso? Consiga. Eu estava fazendo uma habilitação ali, que não. Número 8, Finger? Finger número 2. 2. Estou ciente, Finger número 2. Reporte no portão 2. Reporte Golf, Golf, Fá. Bom dia, passarelo 2221, formação, Foxtrot. Passarelo 2221, Foxtrot confere, pronto, copy.